começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Boa noite, Marquinho. Enquanto isso, boa noite, Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Estamos aí com mais um Marco de Hoje. E vamos ver se o Marquinho está por aí. Já está por aí, Marquinho? Oi, estou aqui. Opa, você está aí, Marquinho? Tudo bem? Eu estou me preparando, assim, psicologicamente. Quer dizer, estou tentando ficar meio zen, porque só para o pessoal que não sabe, primeiro, né, obviamente, uns minutos antes, normalmente 5 minutos antes das 18 horas, o nosso técnico querido, que eu achava querido até, quer dizer, o Fufunha, ele liga, né, para a gente já se preparar. E daí, esses dias ele me ligou, acho que um minuto antes, e eu falei para ele, poxa, um minuto antes, né, o que está acontecendo dele? Tu vai ver, eu vou te ligar em breve, mais cedo. E hoje, às 5h30, ele me ligou para saber se eu já estava, né, meditando, se eu já tinha ido ao banheiro e tudo mais. E não leva mal, eu sou obrigado a deduzir que ele não fez isso por conta própria. Eu acho que ele foi cúmplice. Não, não foi não, porque eu estava pensando em outra coisa. Por exemplo, hoje é o dia da vingança. Eu não sei se as músicas estão no clima assim que eu estou sentindo hoje. Entendi. Na verdade, é sobre a preocupação com o programa primeiro, correto? Eu não sei se estão no clima. O Braga que ele me ligou, eu atendi, eu não estava esperando, né, 5h30, e daí eu atendi e eu senti assim, um ar de risada no ar, assim, ele estava segurando. E demorou uns 10 segundos, ele começou a rir e tudo mais. Eu só quero dizer que não sei se isso é correto, eu queria deixar uma reclamação oficial aqui nos autos, tá bom? Pode ser? Está indeferido. De cara, indeferido. Indeferido por falta de amparo legal. E o seu entrevistado já está na linha. Ele vai estar com o tanque Abrahams, que vai passar por cima de você, infeliz. E eu vou colocar você no chão. Ele vai pegar e passar a esteira retinha em cima de você, Deus, tá? Deus do céu. Gente, assim, ó, vamos então começar o programa. O nosso convidado já está aí, né? A gente vai começar com ele no primeiro bloco. E daí no segundo bloco a gente daí vai fazer uma garimpagem, como a gente sempre faz, de canções obscuras, injustamente obscuras, anos 50, 60, 70 e 80. Mas vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado, então. O nome dele é César Campiani Maximiano. Ele nem chegou aos 50 anos de idade, mas já é considerado o historiador especialista na área de história militar quando o assunto é Brasil na Segunda Guerra. Ele já pesquisa o assunto há mais de 3 décadas. Ele graduou-se em História pela PUC de São Paulo, é doutor em História pela USP. Alguns dos trabalhos dele publicados incluem, ele aos 25 anos escreveu o primeiro livro, que é o nome Onde Estão os Nossos Heróis? Uma breve história dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. É, basicamente sobre os brasileiros anônimos que lutaram na Segunda Grande Guerra. Depois ele escreveu Irmãos de Armas, basicamente um relato fiel da trajetória de um dos muitos pelotões de infantaria que formaram a Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália, entre 44 e 45. Também ele foi um dos autores de um livro lançado na Inglaterra chamado The Brazilian Expeditionary Force. Também ele escreveu um livro bastante elogiado chamado Barbados, Sujos e Fatigados, não confundir com o clássico italiano Feios, Sujos e Malvados, que é basicamente um livro sobre soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, né? O resultado é basicamente um resultado do trabalho de mais de uma década de pesquisas que o nosso convidado fez, pesquisando a fundo em leituras de cartas e diários da época. Ele fez cerca de 110 entrevistas com ex-combatantes da FEB, né, que é a Brazilian Expeditionary Force, ou seja, a Força Expedicionária Brasileira. Ele visitou o Teatro de Operações do Norte da Itália, além de ter realizado extensa pesquisa nos arquivos militares brasileiros, americanos e britânicos. Também um livro que ele lançou, esse mais recente, é 120 Objetos que Contam a História do Brasil na Segunda Guerra. Que é basicamente uma análise de objetos que revelam detalhes da rotina dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, incluindo uniformes, material de treinamento, peças de combate, medalhas, distintivos, armas de defesa pessoal, utensílios para alimentação e higiene, medicamentos, impressos de propaganda aliada que circulam pelo Brasil, etc. e etc. Então, para a gente não ficar aqui um programa inteiro só falando do background dele, vamos dar finalmente as boas-vindas ao César Campiani Maximiano. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marco. Como vai? Boa noite. Prazer contar com a tua presença, tá bom? Muito obrigado, também, tá? Pelo convite. Querido, assim, ó, tentar começar pelo início, tá? Sei lá, que tipo de criança era o César Campiani Maximiano? Bom, eu era uma criança da Guerra Fria. Uhum. É uma criança que teve dois avôs que lutaram na Revolução de 32, uma criança cujos pais cresceram à sombra da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe nasceu em 43, meu pai nasceu em 47, então a infância deles foi enormemente marcada por isso. Moldado. Todos os brinquedos, a sombra daquela figura da família, né, do tio que foi pracinha na Segunda Guerra Mundial, uma coisa quase mítica, né, nas histórias familiares. E o fato de nós termos aqui, enquanto eu estava crescendo nos anos 70, ainda um tipo de propaganda, digamos, não no sentido pejorativo, da Segunda Guerra Mundial, que era muito presente. Né? Nos desfiles, a figura dos veteranos sempre aparecia com bastante evidência. Havia na televisão, veiculavam pequenos filmes de lembrança dos episódios da FEB. Então isso me marcou muito. Né? Ver os veteranos, ouvi alguma história de um dos meus avôs, só conheci um sobre 32, abri um armário em casa e achar um fardamento da guerra, então isso sempre me deixou muito curioso, mas assim, eu não acho que tenha partido tão somente de mim, quanto também tenha sido algo do momento que eu crescia e que eu acabei prestando talvez mais atenção. Estava muito presente ainda. Entendi. E quando é que o tema da Segunda Guerra e, consequentemente, da presença brasileira e participação, né, brasileira na Segunda Guerra, te bateu de uma forma assim que tu... Né, muita gente se interessa e daqui a pouco até pode até ter como hobby uma pesquisa aqui e ali, mas quando é que esse assunto realmente te bateu de forma que tu viste assim, não, eu vou dedicar uma parte grande da minha vida, vou me dedicar a isso, a pesquisar isso? Bom, isso eu devo aos meus pais, que sempre me deram muitos livros. Então eu ganhei em 83... um livro do Joel Silveira, que é o A Luta dos Pracinhas, Joel Silveira e Tassilo Mitch, que foi fotógrafo, tinha 12 anos, ganhei o livro do Joel Silveira e fiquei bastante fascinado pelas reportagens que ele publicou naquele livro. E logo depois, saiu em 1985, quando eu tinha 14 anos, o livro do William Vack, que é As Duas Faces da Glória. E eu percebi que havia um golfo enorme entre as duas narrativas. Ou seja, um livro, digamos, quase exaltava os feitos dos brasileiros, e outro, eu não vou dizer que era depreciativo, outro dava uma visão muito menos romântica, muito mais fria. Perfeito. E eu fiquei um pouco perdido entre aqueles dois extremos. Entendi. E aí eu comecei, pô, quero saber mais sobre esse assunto, eu vi um ou outro ali, e comecei a ir atrás dos livros que eu achava nos sebos, né? Frequentava sebos em, sei lá, 89, 88, 90. Comecei a fazer uma garimpagem desses livros e comecei a aparecer na Associação dos Ex-Combatentes também, que ainda existe até hoje aqui no centro de São Paulo. E fui muito bem recebido. Essa é uma das memórias mais gratas que eu tenho da minha vida, de ser um garoto que apareceu lá e... portas abertas, assim, vem ver nosso museu, desce aqui, vamos conversar. Que legal. Enfim, que legal. E acabei sendo uma espécie de mascote lá durante um tempo. Falei, bom, eu tenho que fazer uma faculdade de história, esse universo aqui é rico demais, isso é fascinante, não existe muita coisa escrita, existe memória, mas não existe história. É claro que eu não elaborava assim tão precisamente de um ponto de vista teórico, claro, naquela época, mas eu já percebi assim, existe uma história que eles contam aqui, mas, digamos, uma síntese, algo mais sistemático, está para ser produzido. E fiz isso, assim, arrisquei fazendo uma primeira vez. Aí eu falei, bom, então tem várias frentes de abordagem aqui, várias frentes de ataque. Queria fazer uma história sobre um pelotão. E acabei ficando amigo de um veterano que foi comandante de um pelotão de fuzileiros. O cara me convidou para escrever o livro, não como ghostwriter, não para ajudar, mas... junto com ele, isso já no final dos anos 90. Que legal. Então, fui avançando nisso e... Uhum. E tinha bastante campo e ainda tem. A história é uma disciplina que se renova muito, claro, facilmente, né? E vasta pacas. Eu te pergunto uma coisa, César. Assim, citaste que tinhas um tio que tinha, por exemplo, sido pracinha, não é isso, né? Sim. Pois é. Assim, mas a gente sabe que... hoje em dia, eu diria assim, de repente, a partir da guerra do Vietnã, que foi basicamente uma guerra que foi quase que televisionada, né, tinha muitas imagens, ficou uma coisa assim mais pública, digamos assim, fazer parte da guerra. E tem muito, se ouve falar muito de veteranos de outras guerras anteriores, né, que eles nem gostavam de falar sobre isso em casa e tudo mais. Como é que foi isso no teu núcleo familiar, assim, esse parente falava sobre isso, como é que me fala um pouco disso, assim, no sentido da narração dele, que tipo de história ele contava, se é que ele contava? Aí tem alguns problemas, né, começam a interferir no meio dessa tentativa de ouvir relatos, começam a interferir alguns problemas que dizem respeito à memória. Aham. E aos fatores traumáticos que essa experiência causa. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente teve a guerra do Vietnã, ficou muito notória aquela discussão sobre os traumas de guerra, isso apareceu porque existiam já os elementos para se detectar a síndrome do estresse pós-traumático. Claro, claro. A geração da Segunda Guerra não teve isso, eles falavam, claro, em neurose de guerra. Uhum. Então, para você ter um exemplo, meu avô, ele tem uma foto, meu avô, pai da minha mãe, tem uma foto que ele está no centro de um grupamento, que tem o efetivo mais ou menos de um pelotão de uns 40 homens, que indica uma posição de comando. Mas para mim, e está escrito túnel na foto, quer dizer, um dos lugares mais acirrados em termos de combate de 32. Uhum. Para minha mãe, ele só falou que foi motorista. Ora, um motorista de viatura, ele não tira uma foto numa posição dessas. Entendeu? Então tem alguma coisa ali, um abismo. Sim, entre o indivíduo que vive esse evento... E o que ele vai contar para uma filha, por exemplo? Claro, claro. E você tem que ter em consideração também que as famílias, às vezes, não se interessam por isso. Elas têm orgulho, nutrem aquela admiração pela figura paterna, mas não necessariamente são pessoas que querem ouvir esses relatos. Entendi. Esse meu tio-avô, por exemplo, ele começou a falar, ele morreu há exatamente 20 anos, em 99. Ele começou a falar na guerra, inclusive contou coisas assim que eu nunca tinha ouvido, eu não conhecia ele tão cedo. Mas eu conversei com ele bastante sobre isso. Ele contou coisas que eu nunca tinha ouvido dele, até, sei lá, 6 meses antes dele morrer, de um ataque do coração, pintando o muro de casa. Então, se percebia que algumas coisas estavam ali presas, engasgadas na memória. E, né? E tu diria até que foi uma espécie de expiação com X? Ah, sem a menor dúvida. Eu tive essa impressão também. E quem estudou isso de um ponto de vista mais psicológico do que histórico, uh-huh, alcança essas constatações. Uau! Que o ato de falar, ele libera o indivíduo daquela carga reprimida de choque. Exorciza demônios. As pessoas não são criadas para participar de uma guerra, para matar, para serem impiedosas. Claro. Pelo menos as pessoas normais. Elas, especialmente a geração da Segunda Guerra, elas são criadas exatamente para fazer o contrário disso, né? Para ajudar, respeitar a vida, enfim. E o jovem que é forçado a claro, tomar essas atitudes, não volta a mesma pessoa. É uma espécie, então, de auto-exorcismo, né? De demônios interiores. Tipo assim. Sem a menor dúvida. Podemos falar isso. Aí já não é o César que está falando, mas é uma série de estudiosos dos traumas de guerra perfeito. Corroboram essa impressão. Essa impressão, tá. E o que tu diria, assim, que se fala muito, né? Que muitos brasileiros, né, muita gente naquela época, obviamente, não estava preparada pro inferno que estava para... digamos assim, recepcioná-los, digamos assim, o que que tu diria, em poucas palavras, que era assim, o que os brasileiros encontraram na Europa quando chegaram lá na guerra? O que eles encontraram na Europa foi exatamente o que qualquer outro soldado aliado encontrou. Não teve diferença, não foi uma tropa que estava com pouca disposição de lutar, nem um terreno fácil. Eles encontraram o que o exército americano... ou o exército britânico, que lutaram ali em frentes onde a guerra não envolvia tanto a mobilidade, não tinha tanta tropa blindada, né? Encontraram. Então era um combate árduo, diário, com um inimigo que sabia muito bem usar o terreno a seu favor, experiente, sabia arrancar vidas com muita facilidade, intempéries acirradas. Então, nesse ponto, a experiência estudada brasileira não difere em absoluto. Em outros frontos, em outros momentos ali da guerra, a mobilidade foi mais importante. Mas isso também os brasileiros acabaram presenciando nas etapas finais, né, dos avanços. Então eles viram, digamos assim, todo tipo de experiência que um soldado combatente de qualquer outro país experimentou, eles também acabaram vendo isso. Difere, não é bobagem esse negócio assim, chegaram no fim, só tinha velho, isso aí... Para quem conhece um pouquinho a história da guerra, percebe que isso não se aplica. Perfeito. Eu estou te perguntando isso porque, inclusive, houve uma transcrição da tua parte de correspondências, né, que alguns soldados trocaram, e imagino que ali, em vários dos textos dessas cartas que tu entraste em contato, deve ter muita gente também que descreveu o pavor que eles estavam passando. Pode falar um pouco disso? Na correspondência, isso não transparece. Tá. Primeiro, para não chocar os parentes. Ah, entendi. E segundo, porque não podia. Eles tinham tanto um bom senso, né? Mas eles sofriam o crivo da censura, que acabava não sendo necessário. O cara não quer falar de um amigo eviscerado, de uma criança que ele viu morrer no bombardeio. Ele vai falar nisso para a família. Aliás, nunca falou, né? Comentava-se esse tipo de coisa entre eles. Agora, o que é muito mais, digamos assim, gráfico do ponto de vista narrativo, são os livros de memória. E os diários, que revelam aspectos da participação na guerra que são extremamente chocantes, né, exigentes do ponto de vista moral, psicológico. Isso começa a aparecer um pouco depois do momento. Entendi. E pode falar assim, uma coisa sobre as... Eu li... resenhas assim comentando de trabalhos teus que falam que tu algumas visões assim que ficaram meio na história, visões assim muito superficiais, românticas, ufanistas e até por fim, sei lá, maledicentes, né, sobre os terríveis combates nas guerras, que tu com teu trabalho de certa forma assim colocou por terra. Fala um pouquinho se foi isso intencional, como é que não foi, se isso é verdade, de tu assim, na medida que tu foi se aprofundando mais, tu vendo descobrindo uma realidade que tu sentiu com necessidade de colocar em público, pode ser? Era muito fácil adquirir a impressão errada nesse respeito. Uhum. Porque para começar, era uma tropa de 25 mil homens, e nem todos tiveram o mesmo tipo de função. Uns ficaram na retaguarda cuidando de viaturas, que era uma necessidade da guerra, e outros ficaram ali na linha de frente em contato próximo com o inimigo. Então, às vezes, o que aparece mais em relação à retaguarda é tido como todo. A gente tem que olhar para as partes desse todo. Okay. Em segundo lugar, né, existiu assim, uma espécie de impressão errada em função do registro fotográfico. Fala um pouco disso. O soldado que está em combate, ele não pode tirar foto. Ele não tem condições de tirar foto. Não era como... Não vamos nem falar no tempo do celular, mas não era no tempo que a gente viajava aí nos anos 80, 90, tinha uma câmera portátil e registrava tudo. Uhum. Na guerra o cara não tinha câmera, não tinha filme, muito menos filme. E quando ele tinha oportunidade de tirar foto, era nos descansos da retaguarda. Então, o que ele mandava para casa? Pô, o cara chegava na retaguarda, ele estava imundo, depois de 3 meses sem tomar banho, a primeira coisa que ele fazia era se barbear, dava uma passada no uniforme, ir para um estúdio fotográfico italiano, tirar uma bela foto, ou ali num lambi-lambi, tirar uma foto na frente da Torre de Pisa do Coliseu, e ele mandava isso para a família. Olha, tá tudo bem aqui, olha meu agasalho, que bonito, tal. E, pô, ele tá bem lá na Itália. Essas ideias foram se perpetuando. Uhum. As cartas também não falavam de combate. E aí, quando eles voltavam, o que, que você viveu lá? Tive uma namorada. Então os caras realmente não queriam ficar espalhando memórias de horror, de ódio, de medo, né, de imundice física para as pessoas. É uma coisa claro. Que se guardou. O médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele discute o processo de incisão ali com outro médico. Ele não claro. Vai chegar na mesa para a mulher e falar, olha, hoje eu abri, tinha um tumor, assim, o cara... Uhum. A gente pode estabelecer essa comparação, né? Entendi. Mas deixaste claro que em cartas, né, muitas das cartas não se sacava assim, vamos dizer assim, o sofrimento deles na guerra. Mas deixaste claro que já em diários a história era outra. Me fala como é que foi tu para conseguir acessar esses diários. Isso é uma característica muito interessante a respeito da FEB, pelo fato do contingente ter uma taxa de alfabetização surpreendente. Então, os diários, eles não são incomuns, embora eles sejam um pouco difíceis de achar, e isso puxa até o fio da meada em relação a esse último livro. Uhum. Eles são um pouco difíceis de achar porque não existem arquivos públicos. Nunca se teve a preocupação de organizar uma coleção, de uma política de captação para estabelecer uma coleção arquivística desse material. Entendi. Mas eu, como tive a sorte de crescer numa cidade que forneceu um contingente muito grande para a FEB... Qual cidade? Como? São Paulo. De São Paulo mesmo. São Paulo, capital mesmo. Então, forneceu um contingente enorme para a FEB, né? São Paulo, Rio e principalmente o Rio Grande do Sul. Tinha um número grande de veteranos aqui. Então, a associação, por volta dos anos 80, tinha 4 mil. E nesse convívio permanente lá, arriscando lançar um livrinho, pedindo para copiar fotos, sempre devolvendo, os caras estabeleceram uma relação de confiança e começaram a aparecer fotos, diários, cartas. Às vezes você percebia que o cara queria transformar o diário num pequeno livro e tinha datilografado, né? Tinha transformado o manuscrito numa brochurazinha ou numa encadernação dessas de xerox mesmo, para distribuir para as pessoas. Mimeografada. Mimeografada ou em xerox mesmo. Então eu consegui reunir um pequeno número, uns 10 ou 15 talvez, que forneceram um enfoque a mais, né? Permitiram muito parecido com a literatura de memória, porque muitos dos livros de memória foram originalmente diários. Então, foi um elemento a mais, né? E dali, certamente, poderiam ter saído vários livros, né? São verdadeiras pepitas ali, ou diamantes não lapidados. A qualidade dos livros é muito boa. Interessante. Isso, se eu tivesse num lugar menor, talvez não tivesse conseguido... Eu nunca tive bolsa, né? Fiz iniciação científica sem bolsa, fiz doutorado sem bolsa, eu tinha que desgravar minhas fitas de rock, de punk rock, que eu comprava na galeria do rock, gravar, expedicionar em cima. Mas eu consegui fazer bastante com esse pouco montante de recursos aí. Não é propaganda aqui, mas imagino muita fita BAF, né? Muita fita BAF. Isso. Aquelas fitas abóboras, tinha tudo isso aí. E me diz uma coisa, querido, assim, sobre o teu trabalho de preservação dessa memória com o pessoal que não está, que está ouvindo e não está sabendo, você tem uma empresa de confecção especializada em uniformes históricos, né, para colecionadores, para policiais, fala um pouco disso, pode ser? Eu sempre tive um hobby de tentar reproduzir esses uniformes. Que interessante. Eu pegava alguma coisa original, levava numa modelista, pedia para fazer os moldes e procurava o tecido mais parecido e fazer. Então, de cor às vezes é difícil também, né? De cor, você tem que preparar às vezes, tinge. Mas então tinha empresas americanas, inglesas, na Europa, que faziam isso, no Japão. Na Inglaterra, custa uma nota, coisa, pô, né? Você vai mandar trazer uma jaqueta de fora, os tributos são, além de demorar, então eu falei, vou começar a fazer isso. Claro. E os impostos aqui chegam 5 vezes mais caros, né? Chega 5 vezes mais caro, né? Uhum. Além de demorar um absurdo, uma eternidade aí na inscrição, você sabe como essas coisas funcionam. E sempre tive isso como um hobby. E numa época eu tava dando aula, tava fora de São Paulo, na área de história militar. Não se consegue trabalhar em São Paulo. Tive uma carreira acadêmica. E falei, bom, putz, eu tô longe de casa aqui, eu sou descendente italiano, eu sou da Lapa, eu gosto de lasanha, entendeu? Isso não tem muito longe, então eu voltei pra cá e dei vazão a essa ideia aí, depois de uns anos de prática, assim, muito marginalmente nesse ramo, né? Hoje eu forneço pra algumas forças. Bacana, pra colecionadores de veículos, tudo isso. Eu posso deduzir, então, que... É soft. Mas quer dizer que a falta de uma lasanha boa também te ajudou, então, perdeu a ciência, né? Pois é, enfim. A lasanha de berinjela da mão é uma coisa que você não Pode abandonar assim, né? Como é que as pessoas podem, tem assim, algum site, algum blog que concentre? Tem uma conta no Instagram aqui. Pode falar aí? É CHO Militária. Repete, CHO Militária. CHO Militária? Isso, tudo junto, tá. sem ponto, sem underline, sem nada, arroba tá. CHO Militária. Tá, e ali a pessoa acha informações sobre os livros e também sobre a tua confecção? Não, a conta do Instagram é mais da marca de roupas mesmo. Os livros eu episodicamente falo alguma coisa lá, mas eu tenho uma menção um pouco mais profunda sobre isso no site. Fala do site. Pelo Centro Histórico Overlord. Mas pelo Instagram você acha o site, não tem problema. Tá, Centro Histórico Overlord. O-V-E-R-L-O-R-D, Overlord, né, Demuto. Eu vi que tem livros que tu estás como César Campiani e outros como César Campiani Maximiano. Então, gente, Maximiano, caso, M-A-X-I-M-I-A-N-O. César Campiani Maximiano ou César Campiani. Campiani, é o mesmo, é. Tá. É o nome artístico, digamos. Querido, eu quero te agradecer pelo teu tempo conversando com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Tá, um grande abraço, querido. Valeu. Obrigado, eu. Um abração, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Ô, Marco. E aí, fala, meu querido. Não sei se você percebeu a entrevista excepcional e o som do telefone excepcional. É aquilo que eu sempre te digo, depende do telefone do entrevistado. Pois é. O problema não é aqui, o problema na maioria, todas as vezes é o problema do entrevistado, porque nós usamos fibra ótica, então não temos problema de linha. O telefone dele deve ser uma linha digital nova e o som estava fantástico, como se ele tivesse... Tava, né? Eu pedi, como eu sempre, né, como já me orientasse, sempre tento pedir com o telefone, a pessoa para ligar para telefone fixo, que a gente sabe que, né, a história comprova que com o telefone fixo a chance de problema é muito, muito, muito, muito menor. Mas o som estava bem bom aí, não estava? Não, estava como se ele estivesse no estúdio. Perfeito, como se ele estivesse aqui no estúdio. É o que eu digo para você, o problema é sempre o telefone do entrevistado. Tá, só uma coisa que eu queria te perguntar, assim, a conexão caindo, a gente não, no caso, se for com né, obviamente não é a gente aqui, mas caindo lá do entrevistado, tem que se desligar a conexão aí? Eu sei que isso não é um assunto pra gente falar. Sim, é desligado aqui e religado. O que me parece não. É o seguinte, que se ficar no redial, no apertando, não. Aí pode não voltar a linha, conexão. Inclusive porque o Fufunha não conhece o redial, ele conhece o redial e não serve pra que serve, não sabe pra que serve. Gente, por favor, o Fufunha é um pé no saco, é um porre, é um chato, mas ele é uma pessoa amável, no final das contas, tá? Então, eu só quero dizer que, não fique pensando, isso não foi ensaiado com o João. Não. Essas palavras que ele usa para se referir ao Fufunha é uma maldade, uma coisa interna deles, que eu não sei qual é. Não, é a verdade mesmo, é redial, é mute, é tudo não, isso. Tudo bem. Tudo bem. A gente conseguiu voltar, caso caia, né? Bater na madeira, que não caia nunca, mas... Ele não presta, mas nós o amamos. Perfeito aqui também. Ele não presta, mas nós o amamos. Vamos para a primeira para mim poder criticar. Vamos na limpagem. Anos 50, por favor, gente. Such a day was perfect from the start. Warm and gay. As your kiss is, such a day will live within my heart, and someday I'll come to stay forever and forever will be such a day as beautiful as this. Such a day was perfect from the start. warm and gay and tender as your kisses. Such a day will live within my heart. A vingança sempre chega. Eu tenho que me vingar de tudo que fazem na segunda-feira. Benjamin, essa música não lembra para você aqueles bailes no Wyoming, no inverno, aqueles galpões, com um monte de feno no chão e lotado com 5 pessoas dançando? É isso. Hoje é a vingança de segunda-feira. Eu disse que tem sempre uma vingança. Vai, Marco Antônio. Não, deixa eu explicar um pouquinho. Eu senti que eu estava apreensivo no começo da canção, já pensando, putz, o que, que vai vir de resposta do João. Mas assim, ó, essa, a gente está na década de 50, né? A razão que foi escolhida a Vera Lynn, que é essa cantora, é porque ela foi, assim, a namoradinha das tropas inglesas, né? Ela fez vários shows... Sim, na Primeira Guerra Mundial, né? E ela fez vários shows para animar soldados no Egito, Burma, Índia. Então, quis ficar um pouquinho naquilo que a gente estava falando, né, com o historiador de guerra. Então, o nome dessa canção é Such a Day, né, ou seja, vai ser um dia, ou estava basicamente falando de um dia especial onde o amor vai realmente brotar, vai ser consumado o amor. Né? E, não, como não hoje é o dia, e como é? Hoje é o dia da vingança, deve ter animado muito com essa música. Eles voltaram com uma disposição impressionante para o combate. Hoje você me paga. Pessoal, por favor, a gente está nos anos 50, então a gente vai para 60, 70, 80, vai ter coisa muito pela frente. Mas eu só estou tentando fazer um link, sabe? Eu tento fazer mais ou menos um link com os convidados na maioria das vezes. Então, essa canção, 56, Such a Day, nome da cantora Vera Lynn, L-Y-N de nada, outro N de nada. O nome real dela, Vera Margaret Welch, ela nasceu em Essex, na Inglaterra, cantora de pop tradicional standards, como eu falei, apelidada de a namoradinha das tropas inglesas. Ela recebeu o título de Dama, ou seja, ela é Dame Vera Lynn, pela Rainha da Inglaterra, e ela está viva com 102 anos de idade, e não vai acreditar, ela lançou um disco quando ela completou 100 anos, que é uma compilação de hits dela, e para comemorar, né, o centenário de vida, e chegou ao número 3 nas paradas de sucesso do Reino Unido. Tá bom. Ela é extremamente popular, principalmente, né, na década de 40 e 50, ela pode ser ouvida em filmes como O Vento Não Sabe Ler, que é um drama de guerra estrelado pelo grande Dirk Bogarde, Dr. Strangelove, né, Doutor Fantástico, também no filme Lolita, mas não a versão do Kubrick, a versão com o Jeremy Irons, dirigido pelo Egon Lyne, no recente Kong, A Ilha da Caveira, no primeiro Hellboy e no desenho animado satírico Futurama. Então, vamos, só aguenta aí, por favor, tá, João? Preciso de tu vivo, por favor. Preciso de ti vivo. Vamos ver pro sucessão dela da virada de 51 para 52, tá, por favor. E como é que é o nome dessa música? Auwiedersehen, sweetheart. Ou seja, tchau, meu doce amor, minha treinou, namorada. Treinou, hein, desgraçado. Vai lá, fufunha. É hoje que eu morro. É o Fidesen, ela fazia, ela provavelmente era agente dupla. Não, imagina, agente dupla recebendo o título de, tá tão caduca assim. assim, a Rainha da Inglaterra quer dar para uma agente dupla título de dama? É. A agente dupla é ótimo. Vamos adentrar a década de 60? Vamos, assim que eu consiga achar a música, porque essa que você mandou aqui, a música não está disponível. Não tá? Peraí, querido. Então... Não, mas eu acho, e calma. Eu não tô te mentindo. E eu ouvi ontem. Calma, que eu acho. Calma. Tá. Tem que ir. É cliente, mas é de país para país, né? Que tá o clipe e a pessoa coloca daqui a pouco e diz que não. Pronto, Marco. Tá? Muito obrigado por me salvar. Porra, o que que eu não faço por você, hein? Barbaridade. Voglio tutto o niente. Io la penso così, quando due sono insieme, non si ingannano mai. Le parole d'amore sono poco per me, tutti i miei desideri appartengono a te. Marco Antonio. Ah, isso. Bambino. Estamos na década de 60. Essa cantora eu gosto bastante, Marisa Sanha. O sobrenome é S de Samantha, A, 2 N de nada, I de Ivan, A de Antônio. Marisa Sanha. Essa canção ela gravou com o nome é Tutto o Niente, ou seja, tudo ou nada, ou todos ou ninguém. No caso, ela gravou quando ela estava fazendo 20 anos de idade. Ela nasceu em 47, faleceu aos 61 anos. Na mesma região onde ela nasceu, ou seja, na Sardenha. Ela foi uma das maiores jogadoras de basquete quando ela era adolescente em toda a Itália, mas com 20 anos ela decidiu tentar a carreira de cantora. Ela foi descoberta pelo argentino Luiz Bacalov, aquele argentino naturalizado italiano que compôs um monte de trilhas sonoras de faroestes, como um bang bang que eu gosto bastante, chamado A Outra Face da Coragem, um bang bang italiano. Também ele compôs a trilha da peça Saltimbancos e daí trabalhou até no Brasil quando foi feita aquela adaptação pelos Trapalhões, Saltimbancos Trapalhões. Ele também acabou até ganhando o Oscar, faleceu há uns anos, ele ganhou o Oscar pelo Carteiro Poeta, pela trilha sonora. E também outro que lado a lado com ele quiseram ajudar a Marisa Sanha na carreira foi o grande cantor Sérgio Endrigo. A Marisa teve certo sucesso como cantora pop, mas nunca deixou de lado a cultura da Sardenha, tanto que ela continuou gravou várias vezes no dialeto local. Ela pode ser ouvida na trilha de um filme chamado Alfredo Alfredo, que não é um filme ruim, mas é um filme basicamente esquecido, que é uma comédia romântica italiana, estrelada pelo Dustin Hoffman, no papel do italiano virginal. Ele fez alguns anos depois de fazer A Primeira Noite de um Homem, levar para a Itália. Ele foi dublado em italiano, gastaram o cachê que ele ganhou na época, era maior que o cachê que ele dava para ele nos Estados Unidos, e é um filme meio esquecido, Alfredo Alfredo. A Marisa Sanha pode ser ouvida na trilha sonora. Eu acho que a gente pode ir para a sucessão dela. Vamos de lá. 67. Pode ser? Ainda fosse uma casa branca com uma luz vermelha, vá lá. Não, falando sério. Meu Deus, eu sei como é. Tinha que ter uma luz vermelha pra ficar interessante pra uma casa? Lógico. Mas eu não sabia que tinha um lance assim, uma atração por iluminação? Não, é porque você, como eu, frequentam muitos puteiros e todos eles tinham uma lâmpada vermelha. Você não saía de lá. Falando isso, não, gente, atenção, gente, tem pessoas de família escutando isso é uma calúnia e eu vou tomar algumas providências, porque não existem provas, tá legal? O João está em São José dos Campos, eu estou em Porto Alegre, e volta e meia faz referência sobre um lance que tem a ver supostamente com o passado meu, que eu não sei de onde eles tiraram, e eu achei até que alguma coisa a ver, de repente, sei lá, com luz vermelha, não atrair pernilongos, alguma coisa assim, mas tudo bem. Então, O seu passado me é dado todo pelo Renzo Mora, vá reclamar com ele. O Renzo Mora, a gente vai dizer que é um cara inteligentíssimo, querido, mas ele gosta de mentir de vez em quando. Então, a gente ouviu a canção Casa Bianca, de 67, a canção anterior Tutoniente, também de 67. Então, estou até sem ar depois dessa. Kate Bush vai te pegar essa noite. Não. Sem Kate Bush, sem Morro 200 Levantes. Por favor, vou ter a terapia por causa disso. Gente, vamos para os anos 70, Pura Bzek. Vamos lá? Vamos lá. Marco Antônio. Tá, estamos nos anos 70, o nome desse cantor, Nick Lowe, sobrenome L-O-W-E, o E mudo, Nick Lowe. Essa canção é de 77, o nome No Reason, né? Basicamente está falando que não existe sentido, não tem sentido, não tem razão de continuar assim. Essa canção não fez sucesso, um sucesso que ele teve, um êxito que ele teve na carreira, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, se chama I Love the Sound of Breaking Glass, ou seja, eu adoro o som de vidros quebrando, que é uma canção de 78, essa que a gente ouviu na íntegra. Que coisa meiga! O Nick Lowe, ele nasceu em 49, no sudeste da Inglaterra, um nome marcante no punk rock, no chamado pub rock, né, que é o rock mais intimista, pop new wave do Reino Unido, nome de batismo dele, Nicholas Drane Lowe, ele toca violão, baixo, gaita de boca e piano. De 79 até 1990, ele foi casado com a enteada do Johnny Cash, né, ou seja, o Cash chegou a ser sogro dele. O único sucesso que ele teve top 40 nos Estados Unidos foi, na cidade dos Estados Unidos, foi Cruel to Be Kind, a gente até tocou em outro programa, e aqui a gente vai tocar, I Love the Sound of Breaking Glass, fez sucesso mas, na Inglaterra, mas também um sucesso mediano. Ele trabalhou já com gente como Ry Cooder, com Elvis Costello, ele produziu também trabalhos do grupo The Pretenders, que eu sei que gosta bastante da Chrissy Hynde. Muito, gosta, muito, né? Muito. A voz maravilhosa que ela tem. E uma grande guitarrista também. Exatamente, e alta presença, né? Uma presença assim. Ela domina o palco. Totalmente, totalmente. Ele produziu trabalhos para os Pretenders. Uma canção que ele escreveu chamada What's So Funny About Peace, Love and Understanding, ou seja, que é tão engraçado sobre amor, paz e compreensão, acabou levando ele gravou na voz dele e depois levou, teve uma versão feita por um cantor chamado Curtis Stiggers e acabou fazendo parte da trilha sonora mega bem sucedida do filme O Guarda-Costas. Então, pelo menos quando o disco da trilha sonora do filme, aquele com Whitney Houston e o Kevin Costner, vendeu montes e montes e montes de discos, pelo menos como ele estava na trilha sonora, ele estava fazendo um pedacinho. Uma fatiazinha. O Nick Lowe pode ser ouvido em filmes também como Up the Academy, que é, no Brasil era Rebeldes da Academia, é um filme com o Ralph Macchio, ou Ralph Macchio, antes de virar o Karate Kid. Esse é o único filme, se eu não me engano, produzido pela revista Mad, dirigido até pelo Robert Downey, pai do Robert Downey Jr. Também num filme chamado Olhar de Anjo, é um drama policial com a Sônia Braga até interpretando a mãe da Jennifer Lopez, e num drama chamado 200 Cigarros, 200 Cigarettes. Então acho que a gente pode ir pro I Love the Sound of Breaking Glass, 78, por favor. I love the sound of breaking glass, especially when I'm lonely. I need the noises of destruction. Marco Antônio também gosta do som de vidro quebrado. É, assim, a gente vai entrar nos anos 80. Antes de começar a tocar, por favor, eu queria deixar uma coisa clara. Na semana passada, no bloco dos anos 80, eu não sei porque, por imbecilidade total, teve um mega hit que a gente tocou, um trecho, que uma canção chamada Tarzan Boy, e eu fiquei falando Jungle Boy. Direto. Né? E o nosso amigo Benjamin, como ele é um lorde, ele ficou assim bem de leve. Só depois que eu saquei, né, no pique, assim, só depois que eu saquei ele, Tarzan Boy, Tarzan Boy. E ver, se fosse o João sozinho, ele diria, só um pouquinho, porra! Não é? Eu acho... Mas o beijo como é um lorde inglês, né? Ele ficou fazendo. Então eu quero te agradecer, querido, tá? Quando eu fiz chamada na minha página ali, eu até te citei ali, peço desculpas, gente, porque essa canção não é uma canção assim obscura que o cara, né, passa reto, né? Todos os amigos assim, cara, só um pouquinho. cara. É, não, mas... Eu dancei muito aquela canção, né? Eu acho que você estava pensando em alguma outra coisa e aquela palavra ficou na sua cabeça, porque a gente percebeu que era natural. Não, é que ele lembra quando ele estava perdido na selva, ele e a Chita. Ai, meu Deus. Não, eu não quero ser uma coisa por fora, mas só tem uma relação, né? Tarzan, Jungle, mas igual, é. Obviamente, é Tarzan Boy, por favor. Boy. Então, te agradeço, tá, Benjamin, tá? E valeu por não ser da família de um senhor que eu conheço, ele teria lido disparado o programa, mandado a merda e tudo mais. Eu sou o contraponto aqui. Cadê a risada? É a risada no fundo. Isso eu acho bacana. O Benjamin é o contraponto aqui. É meu alter ego. É tipo gordo e magro, né? É Mr. Hyde e o Dr. Dr. Jack e Mr. Hyde, né? Sou eu mesmo. Vamos para os anos 80, por exemplo? Vamos lá. Marco Antônio. Adoro essa canção, o nome do cantor Bruce Hornsby, estava na época com uma banda que o acompanhava, Bruce Hornsby and the Range. O nome dessa canção, I Will Walk With You, ou seja, Eu Caminharei Com Você, da virada de 87 para 88. Vale dizer que nesse disco, nessa fase da carreira do Bruce Hornsby, ele contou com a participação em duas faixas do disco que contém a canção I Will Walk With You, que vocês ouviram na íntegra, de um cara que tu gostas bastante também, que é o Huey Lewis. Sim. Exatamente. É. Então, o grande sucesso do Bruce Hornsby and the Range, o grupo and the Range, né, foi That's the Way It Is, que é uma canção de 86, disco anterior. A gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, o pessoal vai na mesma hora, se quem ainda não conectou o nome Bruce Hornsby, vai na mesma hora, nos primeiros acordes ali, dedilhando ali o teclado, o pessoal vai reconhecer. O que eu posso falar dele? O Bruce Randall Hornsby nasceu em 23 de novembro de 1954, na Virgínia, na cidade, mais precisamente na cidade de Williamsburg. É um dos cantores da geração dele mais altos. Ele tem 1,93m e, como usa bota com bastante frequência, fica quase 2 metros de altura. Também foi, pensou durante muitos anos, que nem a Marisa Sânio, em seguir carreira como jogador de basquete, mas acabou abandonando. Ele é pianista, compositor, arranjador, cantor, vencedor de 2 Grammys. Ele foi muito influenciado, apesar de não se ver tanto isso nas canções que ele faz, muito fã do Grateful Dead e dos Allman Brothers. Sabe com o que ele tocou em 82, querido? Vai cair duro. Uma banda que tu adoras, eu adoro, já toquei no programa, Ambrosia. Certo? Exatamente, tocou em 82 com eles. Não, o cara é maravilhoso. O grupo The Range, né, que o acompanhou nessa época da carreira dele, é formado por David Mansfield. Vou falar um pouquinho sobre David Mansfield. Ele virou depois compositor, fez várias trilhas sonoras para cinema, de filmes caríssimos, com um diretor que até é falecido, mas que se queimou por gastar muito dinheiro, que era o Michael Cimino. Ele fez as trilhas sonoras do David Mansfield, do grupo The Range, de filmes como Portal do Paraíso, Ano do Dragão e O Siciliano, todos do Michael Cimino. Também no grupo The Range estava o John Molo, Joe Puerta e George Marinelli. Com o grupo, o Bruce Hornsby foi acompanhado do grupo The Range de 84 até 91. E ele pode ser ouvido em filmes como Fazendo Amor, Switch, no Brasil era Switch, Trocaram o Meu Sexo, um filme com a Ellen Barkin, uma comédia. Backdraft, um filme que eu adoro, Cortina de Fogo, sobre bombeiros, né, um mega elenco. E na obra-prima, na minha opinião, O Melhor Pai do Mundo, que é um filme com Robin Williams. Vamos para a sucessão dele, por favor? Vamos embora. Just the way it is. just the way it is. Some things will never change, but that's just the way it is. That's just the way it is. Marco Antônio. Sabia que tinha que tocar até o final. Essa canção é maravilhosa, né? É, você pode ser tudo, mas trouxa você não é. Ó, o nome dessa canção, That's the way it is, ou seja, é assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas são. Uma canção de 86, foi um mega sucesso do Bruce Hornsby com a banda The Range, Bruce Hornsby and The Range. Então, eu quero agradecer o espaço. Tem alguma desculpa para quinta-feira? Tem algum festival de filme pornô? Que maldade, que maldade. Tem algum festival de filme? Sempre corro atrás. Tá. Gente, quinta-feira a gente se encontra numa boa. Quero agradecer de novo, agradecer ao grande Benjamin e a ironia sarcástica e a maldade no ar, parece que é para manter a gente meio na ponta dos pés aqui do João. É, então, eu vou pedir para gravar uma vinheta. A maldade está no ar. A maldade está no ar. Ótima ideia. Vamos ver se vai fazer jus ao grau de maldade. Vou fazer isso. Muito obrigado pelo espaço. Até quinta-feira. Um abração, tá, gente? Outro. Tchau. Um abraço. Obrigado. Até mais, Marquinhos. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com o Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E Benjamin Júnior, que nas palavras de Marco Antônio, é o Marcelino Pão e Vinho. É um doce de pessoa, uma pessoa gentil, quem educada e eu? Fina, igual a mim. Quem sou eu? Agradeço, mereço e agradeço. Fique tranquilo, amanhã o Benjamin estará de volta conosco às 18 horas, abrindo a caixa preta. Abrindo a caixa preta, amanhã. Nem falo mais nada, deixa. Tá deixa bom. Essa caixa para lá. Essa caixa tá feia, viu? A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.